sentimentos, todos devem ter. Não esconder, por favor, o bem pratique. Pra receber tem que fazer, por onde merecer. É bom ter parceiro, show de bola. O tempo passa, a gente muda também a nossa trajetória. Aqueles que foram embora por culpa da droga, sentimento de saudade fica guardado na memória. Aquele mano que te queimou pra aquela mina, só foi tu desistir que já grudou em cima. Mó veneno do truta, agora escamarada. A partir desse momento nasceu o sentimento da raiva. Aquele maluco no dia do baile você tretou, até o tempo passou e você não apazigou. Será que a falta de afeto persiste na arrogância? Pior sentimento da terra é a vingança. Machucar com palavras o grande amigo, quando cai na real vê que não era preciso se arrepender. Depois quer reverter a culpa, arrependimento. Aqui tem o nome de desculpa, saudade, raiva, vingança, arrependimento. Se localiza no ser humano como sentimento. Saudade, raiva, vingança, arrependimento. Busque o bem enquanto ainda há tempo. Sentimentos bons. Nossa querida mãe, filho, eu te amo. É sentimento que dura pra milhares de anos. Amor é o sentimento mais lindo do mundo. Deveria ser praticado por nós. A cada segundo chega no lugar. É ser muito bem tratado. Carinho e afeto no momento, fico emocionado. Sentimento que te amansa, sempre aos pouquinhos. Nada melhor do que o sentimento de carinho. A mina que você tá, firmão e apaixonado. Fica com você e sempre fica do seu lado. É lindo, maravilhoso, fortalece o coração. Melhor sentimento na vida é a paixão. Nada melhor do que a nossa família. Viver em harmonia e ter no prato todo dia a sagrada comida. É sensação é igual de ganhar na loteria. O que seria de nós se não fosse a alegria? Amor, carinho, paixão e alegria. É tudo que precisamos no nosso dia a dia. Amor, amor, carinho, paixão e alegria. Se todos vivessem em paz, imagine como seria. Sentimentos bons. É aquilo que sai do coração, fazendo você raciocinar, provocando a reação. Porém, dependendo de qual ela for, é melhor amar do que sentir no peito amarga dor. Seja onde for, more aonde morar, respeitar o próximo é bom. Por favor, passe a praticar. Feliz é aquele que tem o dom de perdoar. Quem perdoa hoje e amanhã, perdoado será. Temos que controlar as nossas emoções. O rancor, o ódio, distanciam os corações. Viver com medo não presta, é o cúmulo. Quem pratica a maldade pagará um alto custo. Você viu que tudo se deriva do sentimento. Está com você após o seu sagrado nascimento. Para isso é questão de tempo, pode apostar. Somente os nossos sentimentos irão o mundo salvar. Felicidade, rancor, ódio, perdão. Sentimento bom sim, sentimento mal não. Felicidade, rancor, ódio, perdão. Só sentimentos bons salvará o mundo do cão. Sentimentos bons. Não, Parque das Bandeiras, Danilo BNH Aparecida. A humildade aqui prevalece, fortalecendo ainda mais as nossas rimas. Aham, É nóis. Aham.